I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio de Wasteland, porque tá foda. Aproveite enquanto ainda temos mundo, porque não sei como será no além. Vamos ter que fazer igual o Ojuara, afiar o dedo no cu do diabo. Esse quem vos fala aquela vez está comigo aqui, a velha. A velha que acabou de falar comigo, inclusive, Bruno, que conseguiu pegar o benefício da caixa. Ah, é? Enfim. Conseguiu, a velha, a tia do Zap, que é o Miote. Que bom. O Miote estava ansioso porque o seu remédio para pressão estava acabando. A neta também conseguiu? Conseguiu também. É, mas é família unida. Bem-vinda. Vovô e netinha. Fomos reprovados na primeira juntos e agora aprovados juntos. Miote, eu só não acho certo quando vocês dois vão na caixa tirar esse dinheiro, ela aproveitar a sua senha preferencial de idoso. Eu não acho certo. Eu acho que ela tinha que pegar a senha normal com todo mundo. Tinha que se fuder. Ué, ela não é melhor que ninguém. Eu sei por quê. Porque ela fica com medo da fralda geriátrica vazar. E aí da vexame, né? Tá comigo aqui também, Brunão? Quando o pirão é muito, pode esperar caganeira. Eu gosto daquela que ele fala, calma, minha filha, tá duro, mas não tem osso. Eu gosto daquela. Porra, eu ia falar essa frase, eu tinha esquecido, caralho. Mas é, interneticos, hoje nós estamos pra falar de um que eu acho, na minha opinião, um dos filmes mais engraçados. Até hoje eu assisto esse filme e eu dou muita risada. Que pra mim, o Ojuara, ele é o He-Man. Ele é o Luke Skywalker do Brasil. Ele é o Chapolin Colorado do Brasil, dos heróis, porque ele transa, igual de mulher. Esse filme, na verdade, é uma frase tá doida. Mas eu não vou ficar falando que a gente vai falar todo o filme. Mas é, vamos falar de O Homem que Desafiou o Diabo. Cara, eu vi esse filme no cinema há muitos anos atrás. Eu chorei. Ah, você viu no cinema? Até hoje eu choro de rir. Choro, não choro tanto mais não, porque eu já vi muitas vezes. Eu rio muito, eu acho muito engraçado. Os peitos daquela mulher que... Como é o nome dela? Senhora pra Grêmio, pô. Jennifer, o nome dela é Jennifer. Os peitos de Jennifer desafiam a gravidade. Aquilo não é normal. Aquilo não é normal, não pode ter peito pinado daquele jeito. E é Jennifer com G, porque o nome dela de verdade é Jacirene com G. Jacirene, eu já falei que meu nome é Jennifer. Ai, meu Deus, como eu vou dar esse filme, cara. Esse filme é muito comédia, internet. Olha, esse filme é muito engraçado. Eu, na minha opinião, achei esse filme divertidíssimo. E já tinha um tempão que eu queria falar sobre esse filme aqui, mas a velha, as duas velhas, não queria falar sobre Violinista do Telhado, o gato seco que manca, aquelas viadagens todas. Mas como Jurassic Cast voltou pra levar processo... Então eu consegui meter esse filme na pauta e hoje nós vamos falar sobre o homem que desafiou o diabo, o herói que enfiou o dedo no cu do satanás. Só o caralho, brasileiro, eu nunca, né, que, eu nunca pensei que eu fosse falar uma frase dessas. Juro por Deus, eu nunca pensei que eu fosse um dia estar no computador falando o herói que venceu o diabo e enfiou o dedo no cu dele. Duas vezes, uma com a mãe e outra com o cachimbo. Isso. É isso. Não grude, não. Cara, você tá falando do nome desse filme, ó. Você falou assim, né, que eu devia ser o A Peleja, a Peleja de Ojoara, né, Bruno? Você falou, né? É porque ele é baseado num livro, né? Um livro do escritor Ney Leandro de Castro, que também é roteirista do filme, né? O nome do livro é As Pelejas de Ojoara. E aí, pro filme, acabou mudando pra O Homem que Desafiou o Diabo, que eu acho que vende mais, né? Eu acho que é um bom título, tá? É um título intrigante, apesar de ser um título que vende mal o filme, porque o filme não é sobre isso. Mas eu acho que um título mais apropriado seria O Homem que Desafiou a DST. É porque verdade. O cara comer esse monte de piranha no pelo e não ter tido uma guinorreia, velho. Não teve uma sífilis. Foi aquele terno de couro que ele botou, né, velho? Não teve uma crista de galo, meu irmão. Uma gala seca não teve? Ah, velho, isso aí pra mim, isso pra mim é mais surpreendente ver seu diabo com o dedo no cu. Eu faço isso quase todo dia aqui. Isso aí é de medo, ó. Eu acho o Ojoara, ele é a cara do brasileiro, cara. Ele é o Chapolin. Ele é o Chapolin dos heróis épicos. Eu gosto da ideia do negócio do nome que ele troca depois que ele sofre uma humilhação, né? É, os abusos. Os abusos da, com a gorda. Isso. Com a gorda. Foi a gorda lá do Lisbelo Prisioneiro. É ela, né? A Lívia Falcão, né? É. Meu irmão, o bicho casa com a ninfomaníaca. Fala pra mulher que vai comprar cigarro e vai pra zona. Ah, meu irmão. Isso, vadinho, isso é muito brasileiro, velho. Isso é muito brasileiro. Você vai, mas vadinho, ele só ia, ele não comia. É. Ele não derrubava a flor e ia pra zona. O Ojoara derrubou a gorda até o esfolar o calango e foi pra zona na lua de mel. O Zezinho, que na época ele não era o Ojoara. Na época ele era o Zé Araújo. O bicho esfola que ele joga água. Ai, friozinho gostoso. Sei lá, de gotudo. Aí o bicho vai pra zona recitar poesia, velho. Sua jota que tá lá, larga o meu pinto que colheu. Meu irmão, se esse filme não representa o Brasil, pelo amor de Deus, cara. Esse filme é muita cara do Brasil, velho. Por isso que eu gosto tanto desse filme. Ele tem a essência do Brasil. Ele tem a escrotidão do Brasil. Ele tem a paixão do Brasil. Não grude não, não grude, não grude não, não grude, não grude não. Olha, todo mundo fala que o melhor filme de fantasia é O Senhor dos Anéis. Pra mim, esse filme. Esse filme é um filme de fantasia. No Senhor dos Anéis, não tem mãe de pantanha. Então, eu já... Levando no carretel. Se isso não é... obra-prima, meu amigo. Ah, vá pro inferno. Tu viu que ela levou no carretel, né? Pois é. E eu conheci Mãe de Pantanha, né? Você conheceu. Neta do Miotti falou que ela é cheirosa. Nossa senhora. Olha, eu conheço a Marina. A Marina não tem tendências gays. E ela ficou com tendências gays quando conheceu a Mãe de Pantanha. É. Foi mesmo. É sinistro. Eu perguntei pro Miotti isso na época. Eu falei, mas você não perguntou do Mãe de Pantanha, né, Miotti? Eu não sei nem o que é isso. Eu falei, velho, por que que não tô lá nessas horas? Eu falei, porra, velho, era pra ter perguntado. Falei, fala da Mãe de Pantanha. Como é que foi dar o cu? Eu ia falar assim. Não, não grude. Não grude, não. Então, mas eu vou te dizer uma coisa, olha só. Esse filme é de um diretor chamado Moacir Góes. A gente já falou mal pra caralho de outro filme dele. Sim, o Bravo Bonitinho Mais Ordinária, versão 2000. Ele é o responsável por Dom, Maria Mãe do Filho de Deus, Xuxa Abracadabra, Um Show de Verão, Irmãos de Fé, Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida, que eu nem sabia que isso existia, Xuxinha e Guto contra os Monstros do Espaço, Trair e Coçar é Só Começar, Bonitinha Mais Ordinária, Destino, um documentário do Gabeira e O Homem que Desafiou o Diabo. Melhor filme dele. E na televisão, ele foi o diretor de Suave Veneno e Laços de Família. A massa que me fez conhecer esses filmes, porque eu sempre tive muito preconceito com o filme brasileiro. Eu achava o filme brasileiro, ainda acho, em sua grande essência, muito, muito prepotente, arrogante. Sabe, eles são meio merda. Você tem que assistir. Se você falar Bacurau, eu vou te mandar. Não, um filme que eu fui obrigado a assistir ano passado, que se chama, peraí, como era o nome daquele, Miotti? Do brasileiro? Do travesti lá, como era o nome? Putz, eu não vi essa merda, não lembro, nem quero saber. Peraí que eu vou tentar achar aqui. É não sei Satã? O que é coração. Ah, é o cara que é transplantado um coração de um viado, aí ele fica bonzinho. Esse filme, eu queria que você assistisse. Eu não, pra que eu tenho um AVC, bate coração. Bate coração, pronto. Bate coração. Eu vi, o viado é a cara do Laerte, inclusive. É, igualzinho o Laerte. Isso. É, igualzinho, eu vi. Exato. Aí o cara é todo mal, sei lá, vota no Bolsonaro. Aí ele, né? Aquela coisa horrível. Aí ele recebe o coração de viado e ele fica a melhor pessoa do mundo. Não, ele fica com tendências gays, é melhor ainda, cara. É sério, você tem que assistir, cara. Eu acho que você tinha que assistir, cara, sério. Eu acho engraçado que esses filmes brasileiros, eles tentam desconstruir o patriarcado, o heteronormativo, mas eles são preconceituosos pra caralho, né? Caralho, esse filme ele é todo errado, velho. Ele é todo errado, cara. Cara, sério. Na verdade isso aí é uma cópia, pra variar, como muitos filmes brasileiros, são uma cópia descarada de um filme dos anos 80, né? Que era o filme com Steve Martin, cara, que era o espírito que entrou em mim, se eu não me engano. O espírito baixou em mim. É porque é muito mal feito, velho. Mas toda vez é mal feita. É igual não, nem sempre. Nem sempre. Ah, a maioria das vezes é. Quando os caras tentam fazer uma parada mais original, é maneiro. Quando os caras começam a querer pegar filme velho que eles acham que ninguém assistiu e fazer como, olha como eu sou original. Aconteceu isso lá com o Gordo Que Era Magro, do deputado lá, que até o Miotti falou pro diretor, ah, eu vi que você se inspirou, que o Miotti é muito educado, obviamente, velho, todo velho é educado. Aí ele virou pro cara e falou assim, ah, eu vi que você se inspirou. Eu teria falado, você é culpando na cara dura aquele filme do Charlie Chaplin, né? O Grande Ditador. Aí o cara, é uma inspiração. Eu falei, é super inspirado. Aí, eu sempre tive esse preconceito, cara, sabe? Eu não falo, velho, filme brasileiro, velho, porra, não tem uma da foca, não tem uma teta com silicone, não tem porra nenhuma, filme chato pra caralho. A massa insistia, aí eu quero ver, vamos ver. Aí ela me levou pra ver o Homem que Desafiou o Diabo, Falei, cara, isso é uma porno chuchada, vai ser chato pra caralho. Eu saí do cinema feliz, eu falei, cara, eu ri, me diverti, tem seios, mãe de pantanha dá o cu, não tem mais, o que que mais tem, falta isso, não tem mais nada. Falta mais nada, não tem cantoria, o herói é macho pra caralho, grude não, porra, é muito foda, velho, o bicho vai encarar o matador, ele vira pro matador e fala assim, que tu quer, seu fela? Ele não fala nem fela da puta, ele fala, seu fela. Eu gosto do nome dos personagens, o poeta Moisés Session. É. É porque o nome dele era Assunção, né? O amezinho, como era? É Assunção, né? Aí foi Moisés Assunção, só que ele era Session. Que o cara eu sou poeta. É poeta. Eu sou poeta, sou foda. Eu entendo o mundo por um prisma que vocês não veem. Ah, é? O que, que você faz? Eu botei meu do meu contrário. Aí tem Chico Rabelais, Zé Tabacão, que é o Otto, inclusive. Faz até a trilha sonora desse filme. A trilha sonora desse filme é boa, viu? É aquele tecno chachado. Como é que era aquela merda? Eles fizeram um negócio. Pô, aquilo lá era maneiro pra caralho. Eu gosto da trilha sonora desse filme. É tipo um rockzão com chachado, né? Pois é. É chachado, né? Chachadão, viu? É chachado. E tem o Zé Pretinho, pô. Que é quem? O Zé Pequeno. É o mesmo ator, não, né? É o ator do Zé Pequeno, porra. E tem o Corcunda, que é o Corcunda Lombroso. É muito bom, velho. Lombroso. Foi chegando o delegado Carolina, pra olhar os que dançava. Carolina, o xerife entrou na dança. Carolina, e no fim também cheirava. Calaveira, você não acha que dava pra mudar o nome do personagem principal pra Miotti? Olha, tem muita semelhança. Miotti andou com medo do cu de uma mãe de pantanha na época, né? Morava em casa na época. É verdade, sabe, cara? Eu acho que tem super a ver, porque pensa bem. Na época do Jurassic Cast original, o Miotti, ele era o cara mais rolê aleatório do mundo. Ele invadia a casa dos outros. Isso. Miotti ficava manjando o rabo. Pode falar isso? Como é que você ficava nua na minha frente? Aí ele mandava, olha, ela está de baby doll. Eu, caralho, Miotti tá narrando a punheta dele. Veja vocês. É o rolê mais aleatório do mundo, cara. Nunca vou me esquecer de Miotti e Brunão. Miotti era o Juara e o Brunão era o Lombroso. Sempre fui. Aí, o que, aonde eles invadiram? A Delarte. Eles foram expulsos da Delarte. Olha, você que tá assinando o Jurassic Cash agora... Não. Peraí. Eu não fui expulso da Delarte, não. O Miotti... Alguns anos depois é que foi lá e foi expulso sozinho. Eu não tava nessa, não. Irmão, Miotti teve a fé com dubladora. Olha, fala se não é o Juara. Fala se não é o Juara, velho. Tô falando. Ai, caralho. Passei igual o Juara, só falta beber, velho. Mas a história do Miotti se identifica muito com a do Juara. Ele ficou com uma mulher que era escrota, que maltratava ele. Isso. Aí ele despirocou. Passou o peru em um monte de mulher. Passou a pessoa venérea pros outros. Uma merda do caralho. Comia as velhas. Não tava nem aí. Miotti era muito o Juara, velho. Ele só era. Que o Miotti, ele é mais radical que o Juara. Porque o Juara só come as piranha gostosa. Miotti passava, inclusive, aquela velha Beata que o Juara pergunta pra ele. O cara vai perguntar onde é que é o puteiro pra Beata da Serra. Puta que pariu, né, velho? Ele fala assim, ô, minha senhora, onde é que é a casa de fulano aqui? Ele bate reto, melhor te comer lá. Mas tava lá, ó, quicando. Em cima da beata, a mulher, segura na mãe de Deus e melhor te lá, velho. Na mãe de Deus. Segura na mãe de Deus. Miote lá. Mamada. Miote era tão joara, internet, que joara, Miote uma vez estava armando. A mulher era mulher de um civil, policial civil. A mulher era casada. Olha como Miote é o joara. Do meu computador pela MSN. A mulher falou, não, vem aqui, você me come na escada de incêndio, Miote. Não posso, eu tô com meu primo. Primeiro eu não queria comer ela, porque a gente tinha comido ela. Ah, meu, não, eu tô com meu primo, ela não tem problema. Larga ele no carro e vem me comer aqui rapidinho. Olha só, véi. Olha só, véi. Ô, Juara, tô falando. Fala se o Miote não é o Ronaldinho do sexo, né? É o cara mais rolê aleatório do mundo, véi. Você pensa que não? Tá todo mundo lá, meio deprê, né? Numa festa, tá Miote comendo uma gorda banguela. Miote tava ninguém aí. Comia. Comia, e ele comia e batia no peito, eu comia, gente, caralho, velho, pô, bater palma aqui, ó, tu é foda. Esse é Miote, o Ojuara do Brasil. Ojuara da vida real. Pronto, Sim. Eu acho que já achamos o nome do programa, eu acho. É o Ojuara da vida, Miote, o Ojuara da vida real. Exatamente. De pai pra frio, de pai pra frio, desde 1912. Deixa que eu levo pra frente. Essa que é a história. Desse filme, você sempre pede pra eu fazer, eu quero que você faça dessa vez. Porque eu não consigo fazer uma sinopse tão boa quanto o próprio filme. Eu não consigo, desse filme eu não consigo. Miote quando era Leonardo. Isso, entendeu? Isso. Leonardo. Isso. É um caixeiro viajante, trabalhava de vendedor de porta em porta nos quiprocó do Cerrado. Cheio de brilhantina no cabelo. Isso. E aí um dia ele tá lá e tal, não sei o que, tá vendendo as coisas lá pro turco, não sei o que e tal. E aí vai no forró, quando chega lá no forró, ele vê quem? Não, antes disso. Ele vendendo as coisas pra aquele turco. Que turco, filho de uma puta, aquele turco, né? Vontade de dar na cara daquele turco. Velho, o bicho, não quero ver. E ele ficou olhando de rabo de olho assim, ele, olha que tecido bonito, não quero ver, me mostra assim, lindo, não mostra. Olha que turco, filha da puta. O melhor é que ele tem o nome de turco que tem em todos os filmes em que tem um turco. É o Said. Todos os filmes que tem, exatamente, que é no sertão. Isso. Porque todo turco no Brasil foi pra Bahia. Isso. Todos. E todos se chamavam Said. Todos se chamavam Said, exatamente. Esse pelo menos tinha sotaque de turco, né? Porque teve o da Gabriela que tinha sotaque de argentino. De italiano. de italiano. Que inclusive ele parecia o Marcello Mastroianni. É, Gabriela. Eu sou turco. É, turco pra caralho. Eu sou turco da Toscana. É uma beleza. E aí ele vai pra onde? Ele vai pro forró, tá lá no forró, naquele negócio, taracutex, ele tarotá, não sei o que, daqui a pouco ele vê quem? Quem? Quem? Quem, Brunão? Quem? Aí ele vê quem? A filha do dono do. Óbvio, gorda, desconjuntada, ninguém queria comer aquela grama mesmo. Miote com um bom coração, né, como sempre. Miote viu aquela mulher no canto. Miote não, Leonardo, perdão. Isso, na época era Leonardo. Viu aquela mulher no canto e falou assim, pô, quero comer alguém, né, todas as mulheres bonitas não querem dar pra mim, vou pegar aquele despacho. Tira a virgindade do despacho. Olha, eu me vi muito nessa cena, eu já fiz tanto aquilo, cara. Festa junina, né? Ô, véi, embarrancar. Ô, véi, que o bicho leva a gordinha. Hoje, ora, leva a gordinha. Lá pra... Ai, moço, você vai assim, você me rasga o vestido. Ai. Véi, uma vez eu pegar o... Peraí, deixa eu ver se a porta tá fechada. Aqui. Tá fechada. Uma vez eu peguei uma mulher, muitos anos atrás. Isso é sério, foi antes do meu carro. A mulher ficava daquele jeito, a mulher... Ai, foi no carro do Felipe. Ai, eu nunca fiz. Ai, vai rasgar meu vestido. Ai, a mulher começa a falar igual a mulher da Topiderme, sabe? Ai, da iogurteira. Eu peguei uma mina que uma vez ela falou igual a mulher da iogurteira. Ai. Aí o bicho, calma. Ai, que isso? Ele, calma. Tá duro, mas não tem osso. Ô, véi, esse filme é uma frase atrás da outra, véi. Puta que pariu. A minha favorita não é essa. A minha favorita é quando ele fala assim, ei, que cangote de mulher é melhor que mulher. Ele é muito putão, velho. Foi Leonardo. Aí Leonardo faz o quê? Leonardo fez lá o trabalho dele e tal, não sei o quê. No dia seguinte tá lá descansando. Empurrou na gordinha. Tá lá descansando na rede. Vem o dono falar: você desonrou minha filha, vai ter que casar. Você desonrou minha filha. Aí aparece o pau de Dojoara. E percebemos que aí o personagem de Stoji de Miyori, porque realmente há uma discrepância, né? Porque o Dojoara tem um instrumento, né? Percebemos. Não tanto quanto o Schwarzenegger, mas ainda tem. Já a Miyori. Leonardo vai ter que casar agora. Muito semelhante vida de Miyote, viu? Vai casando aí que a gente vê. Isso. E nisso a gordinha... Vou ter um marido. Só que a gordinha era ninfomaníaca. Verdade. Como é que era o nome dela mesmo, hein? É a Dua Lipa. É, Dua Lipa. Ou então Dua, que é o apelido. Eu vou falar que eu já bati pra esse filme, tá? Eu não me envergonho, não. Eu não me envergonho. Porque eu acho a Dua Lipa bem sensual. Eu acho ela uma gordinha gostosa. Então, ela é interpretada pela Lívia Falcão, que o Miotti falou no começo, né? Ela fez o Lisbelo Prisioneiro. Ela faz a Francisquinha. Que é um saco esse filme, velho. Ah, eu gosto, cara. A Lisbelo Prisioneiro é horrível. Agora a mocinha vai pegar o mocinho. Ah, tomar no teu cu. Quiseram copiar descaradamente. Esse filme é de ser uma cópia... Quiseram copiar descaradamente o... Um pouco, né? O Amélie Poulain, né? Que a mulher é a cara da Amélie Poulain, personagem. Que fica aí, agora a mocinha, que gostava de cinema. Meu, acho que quando tá no cinema fica assim, viu? Mas quando vai ver filme, ele fica a mocinha. Aí ele casa com a gorda. E a gorda só na Brita. E aí eles vão pra lua de mel. Aí ele tá lá em algum lugar do Nordeste, numa gana pra comer a gordinha. E ele, vem cá, Dua. E ela, ai, venha. E ele, vou. E venha. E é legal que ela fica, então vem, ele, eu vou. Então vem, eu vou. Então vem, eu tô indo. E o bicho começa a pilar a gorda fodamente, assim, que fica um bom tempo o bicho dando uma cutucada e a cama quicando, e o bicho quicando, e a mulher gemendo, e o bicho começa a ficar com o pau esfolado. E aí daqui a pouco a próxima cena que mostra ele molhando, né, o bichinho, Zezinho. Aí ele bota água assim, ele, geladinho gotoso. E a mulher lá, vamos. Ela, vem neguinho, ele, calma mulher, calma Dua, já eu vou. Isso é muito filho da puta, velho. É muito filho da puta, cara. Eu acho que o... Como é que é o nome do ator? A gente nem falou o nome do ator, porra. É o Marcos Palmeira. Marcos Palmeira. Cara, eu acho que o Marcos Palmeira que atuou bem pra caralho nesse filme. Ele cara. Não é eu filho... Ele é alguma coisa do Chico Anísio, não é? Ele é neto do Chico Anísio. Eu acho que ele mandou bem. Eu acho que a atuação dele ficou muito engraçada. Ele é sobrinho neto. Uhum. Ele é primo do Bruno Mazeu, do Niso Neto. É, isso mesmo. Da Sininha de Paula. Aí, cara, ele começa a comer a gorda e cansa de comer a gorda. E ele vai descansar onde? No puteiro. Eu acho muito bom isso, que ele começa a recitar no puteiro. É muito legal, cara. Aí tem lá o cara comendo a quenga, aí o bicho chega assim, meio bêbado. Muito parecido com os amigos de Miotti, numa época de nossa vida, viu? Que os amigos de Miotti eram daquele nível ali. Aí ele, meu amorzinho, a sua xota cresceu ou meu pau que encolheu? Aí todo mundo, Aí o Joara na hora vai recitar e chega quem? A filha da dona do... Aí dá uma merda do caralho. E aí ele fica tendo que trabalhar na loja do seu Saul lá, do seu Said. E aí fica lá aquele negócio, aquela vida, não consegue mais nada, não consegue, né, e tal. E aí começam a fazer graça da cara dele, né? É, a troco de nada. A troco de porque pegam ele trepando com a mulher. E aí ele vai raspar a mulher. Ela pediu pra ele depilar. Tem uma hora lá que o Said joga o saco de batata no chão. Vai cortar os batata. É porque ele deu aquela fugida na lua de mel. Aí ele fica maltratando o cara. Aí ele tá lá um dia com a mulher e aí ele vai raspar a mulher. Alguém vê, acho que é o Zé Pretinho. É o Zé Pretinho. Isso, o Zé Pretinho vê. Porque a gorda é perva. Ela gosta de umas paradas meio obscena. É, né? Ela gosta de umas obscenidades. É verdade. Aí ela vira e fala assim, vem me depilar a buceta. E que tara maluca é essa, né, velho? Não véio? É, velho? E aí o bicho vai fazer a barba e ela, ai, tá geladinho. E nisso fica um moleque punheteiro, que no caso sou eu, que eu sou o Zé Pretinho da vida do Mioli. E aí ele começa a ser maltratado, inclusive, pela Dua, né? Que quer dar pra ele, assim, tipo, a todo custo. A mulher é ninfomaníaca. Isso. Toma essa gemada, que à noite eu tenho uns negocinhos pra você, tem isso, viu? Mesmo, verdade. Ela é perva. E aí tá lá o menininho. Miotti, só um pouquinho. Miotti. Fala. Você já conheceu alguma perva mesmo que pediu pra depilar ela? Assim não. Assim então como assim, foi? Assim, é, exatamente. Você falou assim não, então como foi? Não, falei. não conheci não. Vocês entenderam, né, internet? Tá aqui mexendo passado. Só quando o passado manda um 3 horas da manhã, um oi sumido. Aí dá merda. 3 horas da manhã, um oi sumido. Oi sumido. Aí eu sonhei com você. Aí eu fico super sem graça de falar essas coisas. Aí nem sei se devo falar, mas eu vou falar. Sonhei com você, que a gente tava se pegando bem gostoso. Ai, nossa, sabe? Isso aí foi sinistro mesmo. Ai, me liga. Aí ficava eu e Marina. Olha que vagabunda. E o meu tio assim, com aquele sorrisinho assim, é, vagabundaça. Ô, Joara pra caralho, velho. Ele se emputece. Eu acho que é isso, a história é essa. Ele se emputece de maus tratos, de comer aquela gorda xexelenta do pai dela, que mandou ele catar ovo. Aí ele fica puto, porque o Zé Pretinho tava punhetando enquanto ele tava depilando a buceta da mulher dele. Isso. E a Rede Globo já nos ensinou que todo mundo no Nordeste não tem o que fazer e fica fazendo repente o dia inteiro. Aí fizeram repente do barbeiro de buceta, que é o Juara. Isso, os caras ficaram fazendo um poeminha, né? É verdade. É barbeiro de buceta! E a moça é engraça, velho. Pois é. Aí chove no sertão. Meu irmão, choveu no sertão, velho. É verdade, é nessa hora que ele se liberta, né? Ele se transforma. É, aí chove o sertão. E aí, nessa hora, ele vai lá no turco, dá um cacete no turco, solta as batatas no chão, faz turco, como vai você descascar essas caras de batata? Joga as azeitonas no turco. Isso, ele rouba o terno de couro que tinha lá no turco, veste, e aí, empoderado com as armas de, sei lá, de que santo, do diabo, sei lá. É, empoderado com a roupa especial dos vaqueiros do sertão. Isso. Achei engraçado, botou a armadura, né? Ele botou tipo o manto sagrado, ele virou poderoso. Mas esse filme é uma história de fantasia, cara. É, eu tô falando sério, não é sacanagem não. É, não, e ele monta a cavalo e vai embora, né? Tipo, enfrentar o mundo. Antes disso, ele vai no tabelião. É aquele cara da escolinha. Lúcio Mauro. Isso. Que é maravilhosa. Ele entra assim, sente aí seu corno e para de tremer. Aí o bicho, ai meu Deus, ai, já ai, parei. Calma. Ai, ai. É, tenha calma, seu José Araújo. Escreva aí um atestado de morte. Mas eu não posso fazer. Esse só o doutor fulano que pode fazer. O senhor quer perder suas bolas? Não. Não. Eu sou muito apegado a elas. Não. Não, aí não. É. Aí ele, pois então faça um atestado de morte. E quem é que morreu? Diga que José Araújo morreu. Aí ele, mas morreu de quê? Que se eu posso... Eu posso perguntar. Caganeira. Aí o Lúcio Mal. É, tem muita gente morrendo disso ultimamente. Aí ele, e bota o atestado de vivo aí, bota o atestado de nascimento. Aí ele, mas eu não posso fazer isso. Ele, rapaz, eu já falei, vou cortar tuas bolas. Ele falou, mas voltar esse assunto de novo, pra quê? Eu já falei que não. Bote a Ojuara. Pronto, Ojuara. E Ojuara de quê? Eu sou Ojuara. Bota aí, sou Ojuara. Que Araújo ao contrário, né? Que ele conheceu aquele poeta lá do puteiro, que o cara falou, ah, meu nome é ao contrário, tô indo pra terra de São Saruê. Que a quest final dele é ir pra terra de São Saruê, né? Isso, onde o quê? Como é que é o negócio? Os rios são leite de vaca e as montanhas é feita de rapadura. De rapadura, é verdade. Se tem mulher, ai, tô lá, conta de Deus, não é boa, porém sem mulher não dá. Thank you. aí, pra mim, o filme começa. É o ponto de virada, né, do filme. A história muda aí. Ele sai no mundo a cavalo e tal, e aí é quando ele conhece o diabo, na verdade, né? Ele encontra uma casinha, assim, no meio do sertão, e ele tá procurando um lugar pra passar a noite, e ele encontra, tipo, três espíritos, assim, três caboclos, sei lá. É, três preto velho, ele é muito burro. É. Ele vira e fala assim, e aí, o senhor tá fazendo o que aqui? Ah, moço, nós aqui já estamos muito tempo nessas bandas, tem uns 130 anos aí. Ué, que lá a gente vive tanto tempo assim? Ele é, mas a gente não é mais carne não, a gente só é espírito. Ele, é o quê? É coisa nenhuma. Ignorante pra caralho. Ele é, ele é. E aí ele pergunta de onde ele pode passar a noite e fala, ó, tem ali a casa do preto velho, não sei o quê. Só que não vai lá não que tem o demônio. Aí nessa hora vem uma risada, vem um negócio assim, não é? Um negócio assim? É, o demônio baixinho. Isso, é o miudinho, cão miúdo. Cão miúdo, é. É o cão miúdo. Aí ele resolve ir lá, que ele fala que ele não tem medo do cão não, vai lá, não sei o quê. Ele entra lá e tal. Aí a casa, velho, não tem nada na casa. Tem tipo um sofá e uma fogueira, velho. É, e um copo de cachaça. E aí tá lá o Antônio Pitanga. Pai de Camilinha. Fazendo o tal do preto velho lá. E ele tá lá com a boca toda fodida, assim. Tem uma pereba na boca, é, assim. É, e é. E aí ele tomando cachaça. E ele fala, ó, você não pode entrar, porque aqui tem um cão miúdo. E aí ele conta a história de que ele sonhou uma vez com um tesouro da época da Princesa Isabel. Era a Princesa Isabel que tava deixando um tesouro pra ele. Era um patacão de ouro. É, quando libertou os escravos, tinha deixado pra ele um tesouro e tal. E que ele passou não sei quanto tempo procurando e não encontrou. E ele tinha pedido pro cão miúdo pra ajudar ele a encontrar. E aí o cão miúdo enganou ele. Acabou que ele nunca achou o negócio e o cão miúdo ficou lá encostado. Antes disso. Ah. O Joara tá lá falando com os espíritos dos preto velho. É muito bom o Joara. Aí o Joara fala assim, ah, eu acho que eu vou passar a noite aqui junto com vocês. Aí o preto velho, rapaz, vai-te embora. Fique nessas bandas não. Que essas bandas quer, tem uns problemas aí. Que tem um cão miúdo. Aí ele, ah, é? Qual o problema? Pois agora que eu vou ficar mesmo. É, pois vou é. Passar pra esse... E o bicho vai peitar o diabo, velho. Assim, por quê? Porque sim. Porque ele é o cabra mais corajoso do Brasil, rapaz. É, e com minhas mulheres. E aí ele vai lá conversar com o pai da Camila. De Camilinha. Isso. A Márcia me conta que lá no Nordeste, lá no interior de Pernambuco, a lenda do capiroto, quando aparece, ele aparece daquele jeito. Ele não aparece por inteiro. Ele sai caindo as partes dele. Ah, olha aí. Que ele pergunta. É, aquilo ali é uma lenda local. De Pernambuco. O diabo aparece. Posso descer? Aí ele, desce, corno. Ele fala o diabo. É, corno. Pois desce, fela da puta. Aí começa a cair uma perna, aí cai outra perna e ele, cai logo de uma vez, porra, que tu tá atrasando a conversa. Aí ele vai encarar o cão miúdo. Ah, mas que a pau, o bicho é miúdo, mas bate forte. É, pois é. E aí rola uma briga lá dos dois, uma capoeira louca lá do cão miúdo. Aí eu sou obrigado a dizer. A coreografia dessa luta ficou legal. É maneira, é maneira, é legal. Ficou uma coisa meio kung fu do diabo, né? Kung fu da capoeira. E aí eles brigam lá e daqui a pouco o Joara tá levando uma surra. E aí o diabo tá lá dançando, tripudiando, não sei o quê. E ele dá um mole, né? E aí, meu irmão, você não dá mole na frente... De miote, né, velho? Porque miote, ele defende os fracos e oprimidos e come as mulheres, que é o Ojoara. Mas o preto velho dá o bizu, não dá? Porque o Ojoara tá levando uma coça, né? Isso, ele vai lá e fala, ô, faz isso, faz tal coisa. Ele vai dar uma cutucada. Aí o cão miúdo tá assim, ih, saracuteando, ele vai dar uma dedada no cu do diabo. Isso aí também é lenda local, viu? Ah, é? Porque se o diabo aparecer, o jeito de fazer o diabo ir embora é enfiar o dedo no cu dele. Olha aí. Agora eu quero ver ter peito pra fazer isso. É. E aí quando ele vai ver, o velho morreu. É. Preto velho. E aí ele fala, ó, você vai ter um enterro maneiro aqui, eu não vou deixar você apodrecer aqui em cima não. E ele começa a cavar. No que ele cava, ele encontra o tesouro do velho. É. O velho tava sentado o tempo todo em cima do tesouro e não sabia. É porque a história era que ele ia dividir o patacão de ouro com o diabo, só que o velho é cretino, o velho achou o patacão e não queria dividir com o diabo. O diabo tava mais do que certo. Ah, é isso, eu não tinha entendido isso. Eu tinha entendido que ele nunca tinha encontrado. Tipo, que ele chegou num ponto e não encontrou. Não, ele mentiu pro Joara. Ah, ele mentiu tá. pra todo mundo, só que o diabo sabia que ele tinha achado. Ah. E aí o Ojoara faz a mesma idiotice, esconde o patacão. Ele esconde, mas leva só um. É, leva a moeda. E ele fala que vai voltar, né? Ele deixa lá enterrado pra não ter problema com o cão miúdo e vai tocar a vida. É, aí o preto vai vir e fala assim, rapaz, tu acabou de sair da porrada com o diabo, tinha de ser idiota, velho. Ó, o senhor fique aí que agora eu tenho que resolver com mãe de pantanha, tá? É, porque ele tá nessa porra de mãe de pantanha. É, que ele ficou sabendo, ele perguntou se tinha alguma mulher na região. Aí os caras, ó, aqui só tem mãe de pantanha. Ele é o quê? Rapariga? Calaveira, explica o que é Mãe de Pantanha. Cara, Mãe de Pantanha é o que todo diretor de Hollywood quis fazer e nunca teve coragem. É, por exemplo, a bruxa do Conan 1. Com Schwarzenegger. É a Mãe de Pantanha. É isso mesmo. É isso aí. É a Mãe de Pantanha. Ela é uma sucubus. Qual é o lance dessa Mãe de Pantanha? Miotti, você conheceu uma mulher assim, não conheceu, Miotti? Você conheceu umas meninas assim, não conheceu? Que tinha dentadura na pedreira. Essas tuas andanças, tu conheceu umas mulheres assim, né? Não, assim não, assim não. Assim, então como? Assim não, assim... assim não, então como você achou? Diga pra mim, diga. Não, não, você deixou outro programa. É, já reta foda. Está, a trança toda vermelha, o olho cego vagueia procurando por mim. Na verdade, eu não sei quem copiou quem, porque tem um filme americano que chama que a garota tem o mesmo problema da Mãe de Pantanha. Tem história ela tem, dessa ela tem... Não, eu vi esse filme. Há muitos anos atrás, eu vi esse filme, existe. É Thief ou Tooth? Agora eu não lembro qual o nome. Que é... A Mãe de Pantanha tem uma mandíbula na buceta. Isso. É bom o lacaio da Mãe de Pantanha contando pra ele. Moço, mexe com Mãe de Pantanha não. Então acaba, gente boa, vou ficar com você. Ele tá lá cavalgando com o seu cavalo marimbondo. E aí ele encontra o... Colosso, não, como é que é o nome do cara? Lombroso aí, como é o nome dele? Lombroso, é... Eu sou o caba mais feio, não sei o que. Falou, rapaz, eu não tenho medo de ninguém. De não sei, de mulher eu como mesmo e quero mais que se foda. E aí fala assim, rapaz, tu é macho, hein? Aí ele, não, eu tô procurando um monte de pantanha, sabe onde fica? Ela falou, rapaz, mexa com isso não, mexa com isso não. Igual eu mesmo falando pro Miotti, as aventuras dos Miotti, sabe? Sei qual é. Tá ligado, né? Tô ligado. Não vai. Vai dar merda. Não vai, meu. Vai dar merda. Lembro como se fosse hoje, meu querido e estimado amigo Lucas virando para o Miotti e falou assim, Miotti, vai dar merda, Miotti. Você lembra disso, Léo? Você lembra? Você lembra, não lembra? Lembro. Miotti, aquele vozeirão maravilhoso que o Lucas tinha. Vai dar merda, Miotti. E Miotti, mesmo assim, tava nem aí, ó. Juara. Foda-se. E é o que o Juara faz. Ele vira pro Juara e fala assim, ela tem a dentadura da perereca. Ele é o homem que entra, não sai. Aí ele, ah, é? Então tá certo. E aí ele vai atrair a Mãe de Pantanha. E aquele castelo, tá? Aquele castelo que é o cenário que é a Mãe de Pantanha, aquele castelo existe, tá? Foi um aposentado que levou anos pra fazer ele, que o sonho dele era ter um castelo medieval. E ele fez, aquele castelo existe. É, existe mesmo. Então é uma atração turística lá da região. Eu não sei de onde que foi gravado isso daí. Eu acho que é Natal. Que foi no Rio Grande do Norte. Eu acho, né? Que é Natal, é. É Natal, é. É Rio Grande do Norte lá. Ele chega lá e chega a Mãe de Pantanha. Caralho, velho, ela tá com o vestido transparente. Você viu os biscoitos? Eu vi. Dá pra ver. Porra, caralho. Ela, olá, Ojuara. Eu acho ela muito canastrona nesse papel, cara. É bola dando o cu, mas ela atuando, ela é meio canastrona. Olá, Ojuara. Aí o Ojuara, é você que é Mãe de Pantanha. O Miotti olhando, né? Eita. Você é Mãe de Pantanha, vem cá que eu vou lhe comer. Ela, eu tenho um acordo pra fazer com você. Eu te dou uma noite de prazer, do jeito que você quiser. E a segunda noite é minha. Aí você vai me dar prazer. Aí o Miotti que, né... Caralho, se eu já comi a filha gorda do dono do... Eu não vou comer a Flávia Alessandra, puta que pariu, né? Aí ele vira e fala assim, não, beleza, ela então fecha seus olhos, imagine alguém que você quer comer. Aí ele pensa em quem? Em Jennifer. É, mas aí ele recua. É, já rolou a Jennifer, já tinha rolado a Jennifer, a gente pulou. É, porque ele tá passando por uma cidadezinha lá, ele passa querendo tomar um trago, e aí ele encontra a Jennifer lá no bar, e aí ele fala, o que que foi essa casa tão importante aqui, tá toda vazia? Ela, não, é porque a gente fechou. Porque Zé Tabacão é muito ciumento. Se ele chegar, ele vai quebrar tudo. Isso. Aí ele, mas não pode não. Uma casa dessa fechada, o céu fica mais triste. É. O céu. É verdade. O céu fica mais triste. Pode abrir, pode botar as meninas pra trabalhar. E o bicho já chega todo íntimo das piranhas. Cara, eu acho isso muito bom. Isso é muito Miotti, cara. Isso é muito Miotti. O Miotti chega íntimo das piranhadas, tudo. Pera aí. É isso aí. Ele já chega assim, aí tá Jennifer, que é puta que pariu, né? Fernanda Paes Leme no auge da sua puta gostosura. Que pariu hoje em dia, mesmo. Nossa Caralho. Senhora, hoje em dia ela tá uma velha decrépita, uma velha escrota. Mas naquela época, velho, meu irmão, aquelas tetas duraça. Aí ela lavando roupa assim, o bicho já chega, ele... É, aí é que ele fala, ei, que cangote de mulher, é melhor que mulher. Aí ela, ai, que não sei o que, moço, para. Aí o caralho, velho, tu acabou de conhecer a piranha. Ó, as piranhas que eu conheço, pelo menos se não respeitou. Oh, para com essa porra aí, meu irmão, que merda é essa? Pelo menos vou acertar o preço, né? Ele não, ele já chega passando o dedo no cu mesmo, não tá nem aí. Aí ela, não pode, Zé Tabacão. Zé Tabacão se apaixonou por Jenny, por Jacirene. Jennifer. Acho muito bom, velho. A dona do puteiro é muito feia, cara. Ela é muito feia, puta que pariu. Aí ele falou, não, mas pode abrir que eu vou comer a Jennifer. Aí ele vai comer a Jennifer e tá lá e vem, porra, Fernanda Paes Leme pelada, puta que me pariu. Puta que me pariu, aquela mulher pelada, caralho, as tetas daquela mulher, velho. Aí daqui a pouco bate o cara lá, que era o cantor, né, o Otto era o cantor de uma banda, não era? Velho, o Otto, eu preciso, eu não gosto de lembrar disso, porque, tipo, me dá azia, mas o Otto, ele foi casado com a Alessandra Negrini, velho. Sério? Foi, velho. Que isso? Tô falando, velho, eu vou chorar aqui, cara. Que isso? Uai, mas o bicho tem caô, velho. Eles tiveram... Eu tô aqui de 2002 a 2008, pô. Eles tiveram uma filha juntos, velho. Puta merda. Caralho, a Negrini? Pois é, cara, pô. Alessandra... Alessandra Negrini tá o quê? Com 60 anos, velho? A mulher tá maravilhosa hoje em dia. Não, ela fez 5-0. Cinquentinha, né, velho? Bicha tá gostosa pra caralho. É. Aí chega o Otto ele era cantor, não era? Eu lembro que ele tinha uma banda. Ele era percussionista do Nação Zumbi e do Mundo Livre S.A. Aí ele sai na porrada com um cara no puteiro, é isso. E ele ganha a luta. E o Otto, eu vou te dizer, o Otto não fala muito, mas ele tá bem como... Como brutão, né? É, brutamente. Ele é grandão, fortão. Ele é grandão, fortão, né? Gordo. É. Meu papo não é contigo, não. Meu papo é com essa rapariga. Mas a mulher é puta, cara. Ela ganha dinheiro dando pros outros. Mas ele queria ser o namorado dela. Ué, então banca ela. Mas ele bancava. A mulher que não queria. Ele fala assim... Cale a boca, seu fila da puta, que meu negócio é com essa quenga aí. Aí ela... Zé, desculpa, ele me obrigou. Aí ele fica todo dodói, o Ojoara. Ah, não. É, ele fica putaço. Ah, não. Ah, não. Ah, não, precisa. Fale a verdade. Você... Eu te obriguei. Fale agora. Fale a verdade, senão eu que vou te bater. Aí ela... Ai, meu Deus. Ela... Eu menti. Não, e o Ojoara fala... Fale a verdade, senão eu que vou te dar uma coça. E um tá querendo dar uma coça nela, porque ela tava dando pro cara. E ela falou que ela mentiu pro cara pra dar... Cara, que confusão. Ela, ai, eu quero morrer. E aí ele sai da porrada e a puta quebra a porra toda. É, ele salva ali o puteiro, né? Eu gostei, porque nessa parte, ele desmaia, ele fica todo fudido. E aí a dona do puteiro é vai dar uma sanfonada nele. Isso. Miote. Lá vem. Você tem passagem assim, Miote. De quê? De véia? De véia querendo ver o cabo da enxada. É legal muito. Que ela enfia a mão no pau do cara e fala assim: deixa eu ver como é. Aí ela enfia a mão no pau do Ojoara. Ela, vixe, que parece o cabo de uma enxada. Aí a piranha, é legal que tem uma puta velha atrás dela, uma puta no mais novinho, e fala assim: vai trabalhar cedo, dona fulana. Aí a véia dá uma carreira na quenga. Aí o Ojoara, é véia safada. Mas então, Miote, você tem passagem assim, Miote? Eu acho que você tem, viu, Miote? É, que isso eu tive. Você tem, você tem. Tive, sim. Mas ai, fica só no tive. Ah, entendi. Hoje não dá. Vou respeitar esse filme. Hoje não dá. Aí fala, ah, que agora eu vou dormir e amanhã é meu dia de mãe de pantanha. E aí a gente volta pra onde a gente tava falando, tá? Isso. Passou isso aí e aí a gente volta de onde a gente parou. Aí ele tá lá na mãe de pantanha e aí a mãe de pantanha pede pra ele pensar na mulher que ele quer comer. Não, muito. Antes disso, ele passa pra uma cidadezinha onde tá rolando o circo itinerante. Ah, é? E ele se apaixona pela bailarina Belinha. Que é ruiva. Isso, exata. Esse é o lance. Ele quer saber o quê? E ele quer saber o quê? Esse é o lance, né? Se era de verdade. Pois é. Ele queria saber... Na verdade, ele não se apaixona. Na verdade, ele fica encantado pela cor dos cabelos dela. E aí ele fica intrigado. Será que é igual? Isso. Será que embaixo tá a mesma cor no de cima? Será que combina? Bom, aí eu tenho que interromper o programa e falar que nós três nos identificamos com o Joara nesse momento, né? Total, né? Total. Aí, sim. Estamos certos disso? Aí ele sonha com a ruiva. E aí a mãe de pantanha se transmorfa na piranha que ele imagina. Olha que beleza. É isso aí. Isso sim é uma bruxa. Aí. E aí ele faz miséria com a bailarina. Agora o que não fica claro é se a mãe de pantanha vira bailarina ou se ela sumou na bailarina. É, ela se transforma na bailarina. Ela se transforma? É, a lenda é essa. Aí ela corta um pedaço dos pentelhos e dá pra ele. Ele guarda junto com o patacão lá. Aí eu vou guardar com o meu patacão, que é a coisa mais preciosa que eu tenho. Aí o meu patacão e os teus pentelhos. Porra. É, né? Caralho, hein? Pois é. Aí ele dorme e no dia seguinte o lordoso não, lá... Não, no dia seguinte ele tem o melhor café da manhã nordestino que se pode ter, velho. Não tem uma única vez que eu não vejo essa cena que eu pause pra comer alguma coisa. Cara, toda vez me dá uma fome do caralho. É cuscuz com vatapá, com não sei o que. Tapioca e não sei o que. Com tapioca, com suco de jambo, com suco de cajá, com rapadura, com não sei o que. E esse leite de burra. É leite de burra, né? Eu acho que é leite de... burra, é leite de burro? Leite de burro. Não, era leite de burra. Ele fala, essa leite de burra que tá, ó... quentinho, bicho, paponha, paponha, paponha. Pois ponha, pois ponha. Aí ele vai lá comer, aí ele fala, né, ó, mãe de pantanha, cara, não come a mãe de pantanha não, que ela tem dente na buceta. Isso. O Ojoara, ora, é miote, vai fazer o quê? Aí, meu Deus, vou fugir, não vou comer, não. Não. Ele faz uma rola com a rapadura. Isso é muito épico. É. Aí você vai ver filme A Lenda, ó... oh, vá no castelo, enfrente o diabo, pegue a flecha dourada, cavalo e no unicórnio. Olha só, olha só. Aí você vê o filme de fantasia brasileiro. Qual que é? Qual que é a quest? Ah, esculpe aí uma rola, a rapadura, e enfia no monstro. Ah, vocês vão tomar no cu. Ah, vá tomar no cu. Ah, melhor filme que tem, A Lenda, O Senhor dos Anéis. Ah, vá se fuder. Porra, tomar no cu. É, não, agora eu tenho que levar o anel lá, 3 anos levando o anel no fogo, não sei o que. Meu irmão, acompanhado do viadinho, você... acompanhado do viadinho. Do amigo viadinho, que queria que mama ele no, quando ele tá doente. E eu vou falar pra vocês. E eu vou falar pra vocês. Se dessem o anel do poder pro Joara, ele enfiava no cu do diabo. No cu do Sauron. Ele enfiava lá no cu do Sauron. Ah, até o que, meu irmão? Porra nenhuma. É porra nenhuma, doido. Ah, Willow. Ai, meu Deus, os anãozinhos, que coisa legal. Vamos levar o bebê ruivo. Que é ruivo o bebê, viu? Vamos levar o bebê ruivo pra não sei aonde, que até hoje não sei pra onde eles têm que levar aquele bebê. Que eu sempre durmo no meio do filme. Aí eles, não, agora vão levar o bebê, não sei o que. Ah, meu Deus, tem o Vin Diesel. O Vin Diesel, não. É o Vin Diesel? Não, é o Vin Diesel. Não, é o Vin Diesel. Tem o Valkyrie velho. Tem o Valkyrie novo. Ó, meu Deus, vamos lá. Vira o demônio, mata o demônio, não sei o que. Como é que é o Joara? Pega a porra do piruzão de rapadura e enfia no cu do demônio. Acabou, velho. Acabou. Véi, é muito superior. Esse filme é superior a todo e qualquer filme de fantasia do mundo, cara. É. Qualquer filme de fantasia do mundo. Ah, Star Wars, ai meu Deus. Ai, ai, tem que treinar pra virar Jedi, não sei o que. Meu irmão, ele já comeu o Yoda. Ele ia botar no cu do Yoda, ia botar no cu do Imperador. O Imperador ia virar uma putinha na mão do Joara. A Leia ia virar pro Joara e falar assim: ô, Joara, não come a Leia não, ela é tua irmã. Ele, foda-se. É isso aí. Mãe de pantanha, puta que me pariu. É. Que aí a mãe de pantanha fala, agora é minha vez. Aí ele começa isso. A pegar Flávia Alessandra. Isso. Quando eu vi essa cena no cinema, eu tive que disfarçar. É inacreditável, né? E ele empurra. É. Ele dá aquela estocada, sabe aquela estocadinha que a mulher dá aquele pulinho? Sim. E ela vira e fala assim, ah, isso é pecado. Aí eu, ah, é. Caralho, você tá comendo a mão do demônio. Aí o demônio vira e fala, agora põe na buceta. Na hora de pôr na buceta, ele enfia o trabuco de rapadura no buceta do demônio. E é legal que faz o barulho de morder, faz croque. É, exato. E aí corre, né? É, aí ele já comeu o cu da mãe de pantanha e sai fora. Que ele não fugiu do desafio, ele venceu o desafio, veja bem. Ele comeu. Ele só não foi, ele só foi mais esperto. Ele enfia, aí ele fala assim, eita que essa rapadurinha é boa. Aí tem a cena seguinte, ele chega numa fazenda e tal, ele derruba lá um boi, e aí ele vai casar com a filha do coronel. Essa parte eu achei muito merda, sabe? Tipo... é assim, não foi nada a ver, essa né? Parte podia ter tirado isso aí, que não tem nada a ver pois pro resto da história, velho. É o rolê mais aleatório do isso, filme. Isso, e não tem nada a ver. É porque até então o filme se passa num mundo fantástico, isso. Né? Porque ele largou aquela vida lá de cacheiro viajante e aí você tem bruxa do pântano, tem corcunda, tem demônio, né? Tem preto velho, fica uma coisa meio etérea. Aí de repente, do nada, ele volta pro sertão pra realidade. Aí os caras, não, você comeu a mãe de pantanha, né? Porque o coronel não sei o que tá oferecendo a mãe, a filha dele, pra quem pegar o touro tinhoso. É, um negócio assim. Que eu acho que deve ser lenda da região também. Que é um touro muito doido, que descaralhou lá e já matou 3 vagabundos. E ele fala assim, e a filha dele é bonita? Rapaz, dá pra comer, viu? É magrela, mas... dá pra encarar. Aí o bicho, pô, então vamos lá. Aí ele pega o touro, só que a filha dele tá afim de um peão. Essa parte é chata. Essa parte é bem chata. Acho que era amigos do diretor que queriam participar do filme, precisava ganhar um dinheiro. Sérgio Mamberti, aquela galera ali, né? Exatamente. A Eleonora e tal. Aí fica aquele negócio, daqui a pouco ele... não, fica vocês aí e vamos comer. E aí toma buchada de bode, e aí acabou essa cena, e você fica... é. E aí? Né? Porque a filha dele virou... não, e é tipo assim, é um rolê aleatório pra caralho. Porque a história termina como? A filha se insurgindo contra o pai, né? O pai é meio brutamonte, meio opressor. E ela fala assim, eu vou dar pra ele porque eu quero dar e a buceta é minha, eu vou dar. E aí o Juara meio que protege a menina. E aí dá a entender que a garota decidiu o destino dela. Duas cenas depois ela virou piranha. Isso, duas cenas depois ele tá lá não sei aonde e acha ela de novo lá piranha. Eu fiquei... ela virou puta. Eu, hein? Aí ele, ué... aí ele tira a onda com a cara dela. Falou, olha... mundo pequeno, hein? Aí ele encontra Jennifer. Também. É, mas antes de encontrar Jennifer, ele para numa vendinha lá, e aí ele tá tomando lá um goró, pede um prato de comida lá, sei lá, e aí o pessoal vem falando, ó, tem que fechar o bar, tem que fechar o bar, porque o Zé Pretinho tá vindo aí e vai mandar fechar tudo aqui e vamos fechar. Aí fala assim, não mande não, deixa aberto aí, eu, se precisar enfrentar esse caboclo aí, eu enfrento. E aí é o Zé Pequeno, né? E aí ele virou mata, rapaz, ele mata por qualquer coisa. E ele tá muito cadastrão, o Zé Pequeno, né? Essa cachaça tá uma bosta. Aí o Juara, pois eu tô gostando muito, tô achando muito gostosa. Aí ele, tu contratou um advogado? Aí ele, ah, pega teu rumo, bebe tua cachaça, vai-te embora, fela. Aí ele, olha... eu só não te mato porque eu acho que tu é doido. E doido é a única pessoa que eu tenho pena nessa vida. Eu sei que lá pelas tantas, eles se reconhecem, né? É. O Zé Pretinho é o moleque que ele conheceu lá na época lá que ele era Zé Araújo. É, 40 minutos antes. Ele... lá, 40 minutos atrás. Ele vira e fala assim, me diga seu nome que eu não gosto de matar quem eu não conheço. Ojuara. Aí ele, oxi, Ojuara? E o cara se transforma. Isso, né? É. É, eu te conheço? Só eu, rapaz, é Pretinho. Que é o culpado dele ter virado Ojuara, porque a culpada foi o preso Pretinho. Foi mesmo, foi. O cara contou pra todo mundo. Verdade. Aí ele, não, abre isso, isso aqui tá tudo bem, isso aqui é o Ojuara, amigo meu, vamos lá pra zona. Aí na hora que ele chega na zona e todo mundo se caga, ele, calma. Aí ele chega tudo assim, pra quê, gente? Esse nervosismo, calma, hoje é dia de festa. Aí ele pega a filha do Pretinho, o Zé Prefiltinho, pega a filha do coronel. Do coronel. E aí tem Jennifer. E aí Jennifer, e aí vai rolar de novo aí e não rola. Não, aí ele vai pegar a Jennifer, ele vai ferir, ah, agora vai, agora eu vou comer muito você. Aí na hora que ele vai comer, aí começa a bater um cara. Jennifer, sua piranha. Aí ele, ah não, de novo? Minha filha, o que tu tem no meio das pernas? Ah, ela mostra depois, né? Sim, o apelido dela, né? É, buceta de alicate. Aí o cara, não, então não vamos sair na porrada, não. Eu vou decidir com quem eu quero ficar. Aí o cara, ó, tem que dar 2 murros na tábua com prego. O cara vai bater um prego, tem que dar 2 murros. Quem afundar mais o prego, leva a buceta da Jennifer. Fica empatado, o Ojuara e um rapariguento lá, que parece um... o cara nem é fortão nem nada, o cara é mó, tipo... e aí ele dá 2 murrão assim, aí Jennifer fala assim, peraí, a buceta é minha, eu escolho pra que eu vou dar. Como é que vai resolver essa disputa? Aí Jennifer fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, se eu conseguir tirar o prego sem tocar no prego, eu fico com o Ojuara. Aí eu escolho pra quem eu quero dar. Aí, nego, ah, mas como é que tu vai fazer isso? Aí Jennifer vai, fica em posição de lótus e tira com a buceta. Olha aí. E Aragorn morrendo, a outra ficava lá. Oh, morre não, velho, morre não. Você é o escolhido. Oh, levanta aí. Ó, oh, peitinho, ó, oh, bota o peitinho. Bota... aí bota o peitinho. Então, pedindo, ó, morre não, Aragorn. E o Ojuara, a mulher vai salvar o Ojuara como? Alicate de buceta. Esse filme é muito melhor que qualquer filme dos Estados Unidos. Eu canso de falar essa merda, porra. Eu canso de falar isso. Passar o resto do ano falando isso. Compara com as coisas que a gente tem aí, Arwen. Ai, meu Deus, ela salvou o Frodo. Ah, vocês não conhecem Jacirene. É e aí daí pra frente eles vivem um romance, né? Aí meio que ficam juntos, arrumam uma casinha no beira do... É, aí vira uma merda. Do lago e tal, não sei o quê. Aí meio que casam. E aí a mulher engravida, só que aí o diabo vem... cobrar, né? Eu não lembro se ele chegou a falar. Ela é engravida do Ojoara. Sim, sim. E aí o anão tinhoso, cão lá, miúdo. Ele vai pegar a Jennifer. Ele estupra ela. Não sei se vocês notaram, mas ele estupra ela. Ele mata o neném na barriga. Essa cena é meio pesada. É pesado pra caralho. Porque o filme veio com um tom de comédia, isso, né? É, pois é. Aí ele prende ela, aí ele fica batendo. Cara, olha aí. Sabe quem copiou esse filme? O Advogado do Diabo. Não, o Advogado é o primeiro, pô. É o primeiro? Ah, então esse filme copiou... Então o Ojoara copiou o Advogado do Diabo. Ah, mas não sei, porque o livro acho que é mais antigo, hein? Ah, mas tem que ver se essa passagem tem no livro. Ah, deve ter, claro que deve ter. Eu sei que ele mata a Jennifer e vai enterrar, e o cão miúdo aparece. Falei que eu pegava, que era meu. Cadê, patacão? Bicho, ah, toma teu cu. Aí eles começam a sair na porrada e enfia o dedo... Enfia o dedo não, agora ele enfia o cachimbo do preto velho no cu do diabo. Aí acaba. Isso, pois é. Exato. E aí eu acho que eles cansam, como muitos filmes brasileiros, chega uma hora que eles cansam de fazer o filme. Isso. Porque o filme pra mim não acaba. Pra mim eles falam assim, ah, velho, tá bom, já deu, já né? Já deu, né? Já tá com 1h40, tá bom já. Mas o que que a gente vai fazer? Meu irmão, bota aí o sobrinho do Chico Anísio cavalgando e bota assim, é, ele chegou na terra de São Saruê, onde tem rapadura. E acaba, e é fim. É legenda só legenda. É isso mesmo. E botou um chachado eletrônico lá, e acaba. E viu mostrando a cidade, até um ponte lá que não foi pronto, ficou pronto ainda. Quem quer ver, né? Rolê aleatório. Esse filme é o rolê aleatório. Esse filme é a melhor exemplificação do que é um rolê aleatório. Quando viraram pra você e falaram assim, o que é um rolê aleatório? Você vai pra virar pra pessoa e falar assim, assiste O Homem que Desafiou o Diabo. Você vai entender o que é um rolê aleatório. É por aí. O cara sai cavalgando o mundo, come uma bruxa, come uma piranha, pega, bate, não, aí briga no puteiro. Aí vira, vai pro convento, aí depois estupra a bruxa com a rapadura, e depois volta pro puteiro, vai no circo. É um rolê aleatório. É isso mesmo. É um rolê aleatório. Vai pro circo, come a piranha, volta, sai do circo, faz amizade com o corcunda, come a outra puta, enfia o... enfia a rapadura no demônio, sai de lá, se casa com a puta, o demônio come a puta, e acabou. E é fim. Ojoara, que ele cortou os pentelhos da mulher pra saber se era vermelho mesmo. Vocês lembram disso? Você viu isso no filme? Ele ganha de prêmio. É tipo um prêmio. Ele ganha de... É tipo iPad. Ele... É tipo... É? É tipo iPad. Tipo iPad. É. Que ele comeu da mulher e ganhou o iPad. É. Eu também andou investigando pra saber se era ruim de verdade também. Eu lembro. É verdade. Mas não foi ele que investigou, né? É, foi eu não. Não, foi o Joara. Foi não, tá? Foi não, você vai dar merda, caralho. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente... Mas é isso, internet. Se vocês querem saber... da vida do Ojoara do Ojoara de Brasília, do Ojoara do Cerrado. Eita caralho, é o microfone do Miotti tentando pegar o gato. Não, o gato roubou o microfone. Não, pior que não, esse microfone aqui é foda, mano. Caralho, gato. Apesar de você amanhã de ser pergunto a você. onde vai se esconder da enorme euforia? Biote dando uma sintonizada no mamilo de uma mulher do trabalho dele, que era uma velha. Que ele falou que o mamilo da mulher parecia uma caneta Bic. Ó, parecia mesmo. Não acredito, Biote, velho. Como é que é? Era mesmo. Aí, ó. 10 anos que eu conheço o Biote, eu não conhecia essa história ainda. É porque eu esqueci essas porras, viu que lembra? Como esquecer, Biote? Vou cobrar por juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contigo. Então, o pau ficou duro tão rápido que quebrou a barreira dos sons. Aí a gente escuta um estalo na gravação, foi o microfone. Foi meu pau subindo. Tão rápido estourou a barreira do som, deu um estalo. É quase, é clarinho, quase lourinho. Eu. Rolada nesse meu penar. Apesar de você. Olha por você, eu não sei, nunca vi. Quer que chame a Marina aqui pra você ver? Eita. Chamei, agora eu quero ver. Tem toda vez que você faz esse desafio. Chama tua neta aí, peraí, agora eu quero ver. Chama ela aí. Meu Deus do céu. Chama aí. Eu vou desconectar, eu acho que eu mereço. Você fica aí. Não, eu não preciso passar por isso, cara. Cala a boca, não vai mostrar, eu só quero que ela fale. Não, nem. Peraí, rapidinho. Eu tô em outra aba aqui, foda-se. Antes do que você pensa, apesar de você. Caralho, roubando o microfone de novo, cara. Caralho. O que acontece, velho? Como é que é isso? Deixa no mute aqui, vai lá. Vou ter que ficar miando aqui. Sabe como é que. Não, parou. Mas sabe o que acontece, Leonardo? Não é que o som dele vaza, não é isso. É que de repente faz assim, ó. Você tá pra lá, você tá quieto. Aí de repente faz assim. Pois é, porque o microfone é um bom pra caralho aqui, capta ele. Então ele tá longe de mim aqui. Ah! Aí estoura essa porra toda. Aí quando. Ah, entendi. Eu achava que era o demônio. É isso mesmo. É. Você quer enfiar o dedo no cu do Miyoshi? Não. Você quer enfiar o dedo no cu do demônio agora ou depois, Miyoshi? Não, vambora, continua. Tá bom. Qualquer coisa você fala que a gente espera.